No princípio, ó Senhor, tu criaste céus e terra, tudo em ti se formou. Das trevas a luz se manifestou, teu espírito em água se moveu. Aleluia, Criador dos céus, tua glória brilha em nós. Na luz do dia, na noite em paz, celebramos, Senhor, teu amor que traz. Disseste, haja luz e a escuridão fugiu da tua voz, foi feita a separação. Chamaste ao dia e à noite a dançar, e em cada amanhecer vemos tua paz brilhar. Aleluia, Criador. Celebramos, Senhor, teu amor que traz. As águas se ajuntam, a terra brota, ervas e árvores teu plano a revelar. Cada fruto que nasce é tua bênção. Em cada criação vemos a tua mão. Fizeste o homem a tua imagem, para governar e amar com coragem. Teu sopro de vida em nós habitar, nosso coração, Senhor, vem transformar. Aleluia. Celebramos, Senhor, teu amor que traz. Luminares no céu, sinais de tua luz. O sol e a lua, cada estrela que seduz. Peixes no mar, aves a voar. Teu reino se expande, vem nos guiar. Aleluia, Criador do céu, tua glória brilha em nós. Na luz do dia, na noite em paz, celebramos, Senhor, teu amor que traz. E viu Deus que era bom, tudo em seu lugar. Em cada criação podemos te adorar. Louvores a ti, Senhor, com gratidão. Cânticos do Criador em nossa canção. Aleluia, Criador. Celebramos, Senhor, teu amor.